Este é o podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo hoje tenho o Till Campeter. Olá, Till. Olá, é. Meu nome é Till Campeter, eu estou liderando a Open Printing já desde 2001. Uhum. E também estou especialista em Snap e estou trabalhando na Canonical. Uhum. Participando no Desktop Team para Ubuntu. Ótimo, ótimo. Já vamos falar um bocadinho mais de cada uma dessas coisas, quer da impressão, quer das snaps. Mas antes disso, quando, com que idade e o que fazias quando descobriste os computadores e que gostavas disto dos computadores? Como é que isso começou tudo para ti? Eu comecei a trabalhar a usar computadores. Eu conheci o computador já com 16 anos, em 1986. Eu nasci em 1970, com 8 bits, com um Commodore VIC 20 de 3.5 kilobytes de RAM. Ok. Portanto, suponho que nessa altura usavas para jogar, não sei se programavas. Eu via muita gente nessa altura que programava os seus jogos e pequenos programas de utilidades. Eu programava em BASIC. E okay. O VIC 20 eu só tive por 3 meses. Depois tive um C64 com 64 kilobytes de RAM, 38.911 basic bytes fui. Este computador, fiquei 3 anos com esse computador. E depois chegou o PC, mas ainda com o sistema operacional DOS, Denial of Service, 3.3, como Linux. Eu comecei durante o meu doutorado, em 1997. Okay. A minha primeira tarefa foi instalar em PCs o SUSE 5.1. Ok. Então, ainda quando descobriste os computadores e quando começaste a programar, o que é que te levou a ter interesse pela programação? Eu já sempre programei, no começo em BASIC, também no Commodore 64 em Assembler. O primeiro programa que eu fiz foi um jogo, um joguinho muito simples, mas com 3.5 kilobytes de RAM não podia se fazer muito. Mais tarde, com o PC em 1989, eu já fiz uns gráficas 3D. Então, okay. Já coisas mais complexas. Programei no PC em Pascal, não em BASIC. Então, o primeiro compilador. Então, houve muita gente que começou com BASIC, mas também houve muita gente a começar com Pascal. Sim, sim. E também no DOS e no Windows com Pascal. E quando chegou quando eu fiz doutorado, eu programei em Fortran as simulações precisas para o doutorado. E no fim do doutorado, começando em 1999 e também 2000, fiz as primeiras contribuições para o software livre. Eu peguei um programa nós tivemos um gravador de CDs na nossa rede e tinha um programa que se chamava XCD Host para gravar CDs com front-end gráfico, mas isso não funcionou bem numa rede de vários usuários, não foi preparado para multi-usuário. Uhum. E eu fiz isso para funcionar bem neste ambiente e contribuí isso para o autor, ele aceitou. Eu até fiz também a tradução deste programa ao português. Ok. Muito impressionante. E isso foi as minhas primeiras contribuições. E depois, quando nós tivemos também uma impressora laser a cores. Estas impressoras Estavam, nós tivemos na rede primeiro duas impressoras preto e branco. Isso na universidade, cada, não é? Yeah, laser. Cada uma com duas gavetas e com recto verso, imprimir nos dois lados, não? Uh-huh. E duplex. No, com estes, os outros administradores que estavam lá antes de mim, eles fizeram script muito... Muito gambiarra, pois o LIPD, o sistema de impressão desta época, sim, do começo do Unix, o Linux Printing Daemon. Este sistema não tinha suporte a estas opções de impressora, de escolher a gaveta, de imprimir nos dois lados, de resolução e isso. Então, pois o LPD foi feito para as tão chamadas line printers, estas impressoras no centro de computação, que imprimiam com letras fixas, como uma máquina de escrever. No centro de computação tinha impressoras grandes que imprimiam uma linha de vez. É, como os telex também. Sim. Para essas impressoras não precisava essas opções, pois eles simplesmente imprimiam texto. E com isso tinha o LIPD, o Line Printer Daemon. Sim. E tinha esses scripts dos meus colegas que reutilizaram as opções que, do comando LIPR, que foram para completamente outras coisas, para coisas do Line Printer. Eles utilizavam estas opções para controlar as gavetas e os dois lados do papel. E com isso nós imprimimos. Recebemos uma impressora a cores que tinha muito mais opções e com ela não deu fazer estes scripts mais. Ela chegou com um front-end gráfico, mas só para os Unix comerciais, não para o Linux. Então, sempre tinha que mandar os arquivos para imprimir para uma outra máquina, que rodou um Linux comercial, e de lá imprimir, que não foi muito fácil. E, mas podiam fazer por rede, não era? O quê? Mas não podiam fazer por rede, enviar para o LPD dos Unix por rede? Mas se não podia controlar-se para chegar a cores, ou preto e branco, estas coisas. Ok. Sim. E no começo de 2000, o Michael Sweet, ele lançou a versão 1.0 do CAPS. E algumas semanas depois, uma pessoa, um alemão, Kurt Pfeifler, escreveu artigo numa revista de Linux da Alemanha, o Linux Magazine em alemão, sobre o CAPS. E eu conheci como isso o CAPS. E o CAPS resolveu isso, pois o CAPS era baseado no PostScript, usava os arquivos PPD, PostScript Printer Description, que foram arquivos que vêm com o driver Windows e Mac de todas as impressoras PostScript. Ok, antes de avançarmos mais, explica só muito brevemente, porque acho que há muitas pessoas do nosso público não são profundamente técnicas e não têm muita experiência com isto. O que é o PostScript e o que é os cheiros PPD? O PostScript é uma linguagem para formatar páginas, para criar páginas imprimíveis, com gráfica, com fontes diferentes, com formatações diferentes e mais, para descrever páginas para ser impressa na impressora. Sim. E as impressoras boas, caras, impressoras laser desta época, usavam esta linguagem. Tinha outras que foram mais baratas, que usavam uma linguagem mais simples, mas PostScript, com isso se também tornou um padrão para impressão gráfica na época de Unix. Um descendente do PostScript é o PDF, Não, ainda não. O sucessor do PostScript é o PDF. Nessa época, todos os aplicativos no Unix e Linux, quando se imprimia, tornavam ou mandavam os documentos para ser impressos em PostScript. E, se a impressora não estava PostScript, tinha conjuntos de scripts para LIPD. Estavas a dizer que para imprimir, toda a gente mandava os programas, mandavam os ficheiros PostScript para as filas das impressoras. Sim. Ou tinha conjuntos de scripts que tinha nas distribuições de Linux, que se chamavam, por exemplo, Magic Filter, que converteram estes documentos PostScript para linguagem de impressora, para outras linguagens de impressora, como PCL, por exemplo, como GhostScript. Isso é um interpretador. O PostScript era a forma universal como os programas enviavam os cheiros, e depois esses scripts transcreviam isso para linguagens, por vezes, proprietárias das próprias impressoras. Era isso? Sim. Ok. Eu usava o Ghost para fazer isso. Mas foi complicado de configurar isso, e também o comando LIPR ainda não tinha opções para controlar as funções da impressora, e se fez cambiar, por exemplo, uma fila de impressão para cada combinação de opções que se precisava. Que foi também muito complicado e difícil para o usuário final. Quanto mais funcionalidades tivesse, mais filas tinha que ter, que era bastante complexo. Sim. Então apareceu o CAPS, que foi centrado também no PostScript, pois isso foi o padrão. E para suportar impressoras PostScript perfeitamente, o Michael Sweet usava o que a Adobe projetou para o driver Windows saber sobre as propriedades da impressora, as gavetas, as qualidades, se imprime também no outro lado, estas coisas. E para isso, a Adobe projetou um formato de arquivo, é um arquivo texto, que descreve todas as propriedades da impressora. E o CAPS utiliza isso para poder controlar estas propriedades, para colocar na linha de comando, por exemplo, menos O, resolution igual 300 dpi. Coisas assim. Ele pega estas opções do arquivo PPD. Então, o CAPS suportava perfeitamente as impressoras PostScript nesta forma. Mas o Michael sabia também que tem também impressoras não PostScript. Então, o Michael Sweet fez uma pequena extensão no formato PPD, no arquivo PPD, colocando mais uma linha dentro, que se chama CAPS Filter, que define um programa que torna PostScript para uma outra linguagem, para a linguagem que a impressora precisa, tão chamado filtro. Okay. E com isso, as outras impressoras funcionavam também bem, e o Michael Sweet colocava filtros para PCL e arquivos PPD para isso. Então, as impressoras laser PCL funcionavam bem também, e algumas de tinta PCL também. E isso foi o CAPS. E eu conheci isso neste artigo. Coloquei na nossa rede. Foi em que ano esse artigo e o surgimento do CAPS? Em 2000. Começo de 2000. Foi na altura em que eu descobri o Linux e comecei a usar. Foi precisamente nessa altura. Nesta época onde não tinha impressão fácil ainda. Lembro-me que ao princípio foi um bocadinho complicado imprimir. Foi-se tornando cada vez mais fácil e depois deixei de ter impressora. Mas no trabalho, quando tenho de usar, que agora é relativamente raro, mas quando tenho de usar impressoras no trabalho, a realidade é completamente diferente agora do que era há 20 anos ou há 25 anos. Não tem mesmo nada a ver, é muito mais simples. O CUPS revolucionou completamente a impressão no Linux. Eu instalei o CUPS lá na rede e com isso consegui controlar as nossas impressoras preto e branco completamente e a laser a cores completamente também, pois descobri com isso que a laser a cores foi também uma PostScript. Uhum. E no, nos CDs que tinhas junto com essa impressora tinha o arquivo PPD e okay. Consegui suportar esta impressora perfeitamente na nossa rede. Mas, para as pessoas na universidade, eu não fiz computação, eu fiz física. O doutorado okay. Foi em física. Então, eles não foram muito pessoas com esta... Este jeito técnico de fazer tudo na linha de comando. Uhum. E por isso, pensei, precisa-se de um front-end gráfico para fazer para controlar essas opções da impressora. Sim. Tinha só uma solução comercial, que tinha que pagar o Michael Sweet, mas não tinha nada livre. E eu escrevi um diálogo de impressão simples, que se chama XPP, você pode googlar por isso, ou simplesmente procurar nos, onde eu escrevi o histórico no Open Printing, uhum. Na parte About Us. E lá eu escrevi um programa simples para listar as impressoras disponíveis numa janela gráfica, escolher a impressora e ver as opções dela para ajustar e para mandar a impressão. Isso simplesmente chamava este programa InvestLIPRI. Antigamente o diálogo de impressão dos aplicativos simplesmente tinha uma linha para entrar a linha de comando para imprimir. Então, se simplesmente investe LIPI, como antigamente se entrava XPP, e então apareceu o diálogo e foi fácil imprimir. Eu pensei não só a nossa rede lá na física, precisa disso, muitas pessoas podem utilizar isso, e publiquei. Eu anunciei na FreshMeet, que foi nesta época o padrão para anunciar projetos de software livre. É verdade. E o autor do artigo, Kurt Zeifler, viu isso e me convidou, gostou disso, me convidou para o Linux Tag, uma feira, a maior feira de Linux lá na Europa, foi na Alemanha. Sim. Muito famoso. Sim, era a época. E lá ele me convidou para mostrar o meu trabalho no stand da empresa dele. A empresa dele foi uma empresa que integrando impressoras em redes grandes, de clientes grandes, empresas grandes. E eu mostrei lá e eu falei com o pessoal das distribuições, as principais foram Red Hat, SUSE e Mandrake. Nesta época, okay. SUSE não foram muito interessados, mas Mandrake. E eles já no stand falaram muito sobre o trabalho deles, como eles estão empacotando software e subindo o software para o servidor para integrar na distribuição deles. E à noite tinha sempre um social event e lá eles estavam me cercando, falando sobre como é o escritório deles em Paris e isso. E uma semana depois do Linux Tag, que foi o começo de julho, já recebi um e-mail deles e no 1º de agosto eu morei em Paris. Oh, grande mudança, muito rápido. Trabalhando na Mandrake. Kentucky. Fantástico. Nessa altura, a Mandrake fazia, de facto, um trabalho extraordinário a tornar o software mais acessível aos utilizadores de Linux, de facto. Era impressionante. E a minha primeira tarefa foi mudar o Mandrake para utilizar o CAPS em vez da LIPD. Eu escrevi o Apache do tinha um programa de settings deles, era uma parte para impressoras que se chama Printadraki, e eu mudei ele para fazer suporte para o CAPS. E eu também tive que tomar conta que para todos os drivers que existiam antes, que se usavam no LIPD nas distribuições como Magic Filter ou GhostScript, para eles todos terem arquivos PPD para funcionarem no CAPS. Uhum. E eu descobri um site que se chamava linuxprinting.org, onde um cara nos Estados Unidos criou uma base de dados de impressoras e dizendo como elas funcionam no Linux e também como um gerador de PPDs. Mas a base de dados, as informações das impressoras e dos drivers para gerar PPDs não foi completo, só alguns drivers foram suportados. Então eu pedi ao cara para completar a base de dados para fazer as entradas nos outros drivers. Ele disse que ele faz isso só como hobby à noite e não tem tanto tempo, me deu simplesmente o direito de escrever, de administrar a base de dados e eu preenchi. Okay. E com isso fiz o CAPS funcionando perfeitamente no Mandrake. Com todas as impressoras que funcionavam antigamente, continuam de funcionar nesta edição de Mandrake com CAPS. Isso foi dois ou três meses depois, eu comecei já a primeira edição que saiu, já saiu com CAPS funcionando. E eu não fiquei só programando, empacotando e integrando, mas eu fiz também muito trabalho de community. Eu, começando no Linux Tag 2001, todos os anos eu organizei um stand da community sobre impressão. Ok. E convidei pessoas, e a Mandrake me ajudou também para as pessoas podiam viajar. E o cara que fez o linuxprinting.org, o Gwen Taylor, eu convidei para a primeira vez, para o 2001, para o stand, e também umas pessoas que fizeram drivers, e isso é, nós mostramos as coisas. E também eu dei muita palestra em várias conferências, dei também até workshops de um dia inteiro para aprender instalar CAPS em Edges. E isso, e com isso eu fiz um grande marketing para o CAPS. Também o Kurt Pfeifler ajudou-me muito. Sim. E com isso, as outras distribuições, elas ficaram seguindo. E passaram também para o CAPS. Pois. Isso o MySuite não conseguia sozinho. Pois. Mas ele só programava e desenvolvia, mas ele não viajava para as conferências. Exatamente. Esse trabalho de divulgação é muito importante. Isto é talvez o developer advocate original. Porque é um bocadinho também isso que os developer advocates fazem agora, que é divulgar as capacidades da tecnologia e a forma como os desenvolvedores que estão interessados no tema podem entrar de facto nos projetos e utilizar e fazer integrações. Portanto, esse trabalho é também um trabalho muito importante e ainda bem que fizeste isso, porque isto de facto permitiu que os benefícios do CAPS, que são extraordinários, se normalizassem mais rapidamente. E com isso as distribuições seguiram, o CAPS se tornou padrão. Em 2006, quando eu organizei o primeiro Open Printing Summit, mudamos o padrão. Michael Sweet e eu chegamos na conclusão, nós vamos mudar o padrão de formato de processos de impressão do POSC para PDF. Então, em 2006, eu anunciei que o formato padrão a partir de agora vai ser PDF e falei com com o pessoal dos desktops, dos aplicativos que precisam aplicativos mandaram os processos de impressão uhum. em PDF, não mais em PostScript, uma vez formato mais moderno, tem transparência e outros truques que o PostScript não tem. E também é mais seguro, pois o PostScript é uma linguagem de programação completa. Pure Incomplete Language. Sim, e então, se pode escrever malware em PostScript. Se pode fazer uma impressora imprimindo, mandando arquivo para a impressora começa a jogar xadrez. Você pode realmente escrever a malware com isso. Lembro-me de ver alguns entusiastas da diversão fazerem pequenos programas em PostScript e pô-los a correr nas impressoras, nas universidades e só para se divertirem. Enfim, era engraçado. E é interessante a forma como se programa em PostScript também é engraçada, é um bocadinho diferente do que a maior parte dos programadores iriam reconhecer agora. Tem a ver com organizar uma stack e é engraçado. PostScript é uma linguagem especial, não é como o C ou Python. Exato. PostScript tem esta notação. Reverse Polish Notation. Exatamente. É esta notação que as calculadoras da HP também usam. Acho que a linguagem Forth usa também. E com isso é mais difícil para nós de aprender estas linguagens. Eu nunca programei PostScript. Ok. E também não realmente desenvolvi drivers para impressão. Ok. Eu só programei as coisas de integração, a parte do System Config Printer uh-huh. para o System Config Printer faz as decisões que driver usar para que impressora. E também para o System Config Printer enxergar se dois dispositivos descobertos são de fato a mesma impressora. Okay. Então, esta certa inteligência do System Config Printer, isso eu fiz. E os outros programas de Printer Setup Tools, do KDE e do GNOME, uhum. eles usam para esta parte também o System Config Printer. System Config Printer foi mudada esta parte para um serviço de bus uhum. para outros programas poderem usar isso. Okay. Mesmo se os outros programas não são escritos em Python, pois o System Config Printer mesmo é completamente escrito em Python. Ok. Então, tu utilizas o dbus para ter comunicação interprocessos, vá? Sim. Basicamente. Para o programa escrito em C, do desktop, KDE Settings, ou GNOME Control Center, poder chamar os métodos dos algoritmos do System Config Printer. Uhum. E que outros softwares, que outros sistemas compõem o projeto do Open Printing? Linux Printing.org. Sim. Open Printing.org. Linux.org, Linuxprinting.org não utilizamos mais, mas está apontando para Open Printing. So, então, se alguém tem este antigo link, ele chega na Open Printing também. Okay. O Open Printing, o Apache Central é o CAPS, naturalmente, mas nós fazemos também. O Michael Sweet está continuando desenvolvendo o CAPS. E outra parte é CAPS Filters, DVD em libcaps filters, libppd CAPS Filters e CAPS BrowseD. E CAPS Filters são os filtros que o CAPS usa para converter formatos. Os formatos conhecidos. Especialmente converter tudo para os formatos utilizados para impressoras que funcionam sem driver, para as impressoras modernas. Sim, como explicaste logo no início, aliás, que era usado para fazer essa tradução também de PostScript para as linguagens usadas pelas impressoras. O CAPS Filters não produz os formatos proprietários, isso são os drivers. Certo, okay. Mas o CAPS Filters produz os formatos que uma impressora IPP moderna, AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, estas impressoras driverless, que não precisam um driver, onde um driver é um software específico para o modelo de um hardware. Ok. Essas impressoras modernas não só comunicam com o Internet Printing Protocol IPP, este protocolo que onde o Michael Sweet era dos desenvolvedores antigamente e ainda é desenvolvedor deste formato, mas estas impressoras têm também formato de dados, entendem formatos de dados padronizados. E tem que entender, para ser driverless, tem que entender por menos de quatro formatos. Desses formatos é PDF. E os outros formatos são Apple Raster, PWG Raster e PCLIM. Isso são formatos de bitmap de um gráfico simplesmente descrito por pixels, sem vetores, sem fontes e isso. Isso o computador tem que gerar. E também, muito importante, formato se chama PCLM. Isso não tem nada a ver com PCL. De fato, este formato é PDF simplificado de só gráfica de pixels, sem fontes e sem vetores. Impressoras mais baratas. Ok. E não tem a potência computacional para poder fazer uma imagem a partir de PDF ou PostScript. Uhum. Ok. Esse formato eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar antes. É uma novidade para mim. Mas todas as impressoras que têm não mais que 5 anos, mais ou menos, funcionam com Linux. E a motivação dos fabricantes de padronizar as impressoras foi também por causa dos smartphones. Para poder imprimir a partir do celular, sem o celular ter uma coleção de drivers e PPDs e estas coisas, para o celular poder mandar só estes poucos formatos e descobrir as impressoras na rede, conversar com as impressoras em IPP para saber as propriedades. A impressora IPP, ela tem a funcionalidade de falar para cliente que pede todas as propriedades dela. Então, não precisa-se mais arquivo PPD, arquivo separado com propriedades da impressora. A impressora diz isso mesmo. E isso é uma parte muito importante para uma impressora ser driverless. Pois. porque se o cliente não souber quais são as capacidades, não consegue, de facto, mandar imprimir como deve ser. É um facto. Sim, sim. Ok, então este IPP será talvez a segunda grande revolução na impressão após o CUPS. É isso? O IPP, o IPP 2.0, o IPP Everywhere, o Driverless, é a segunda revolução. Pois o IPP mesmo foi feito antes do CAPS, com participação do Michael Sweet. O Michael Sweet, depois, ele fez o CAPS baseado em IPP. Mas isso foi ainda IPP 1.0. que ainda não tinha a capacidade da impressora dizer todas as propriedades dela. Isso chegou só com o IPP 2.x, que apareceu, acho que nos mais ou menos 2000, nos anos 2010. Ok. Talvez 2000. Isso precisava naturalmente um tempo para os fabricantes de impressoras adotarem. E sim, os fabricantes de impressoras, eles têm um consórcio, junto com também algumas empresas grandes de computação, como Microsoft e Google e estas coisas, que se chama PWG, Printer Working Group. E eles, neste grupo foi desenvolvido e está ainda desenvolvido o IPP. E eu, como Open Printing, estou trabalhando junto com a PWG. Nós até temos uma vez por ano uma reunião, o Open Printing Summit, onde nós encontramos com a PWG. Isso fizemos antigamente presencialmente, lá nos Estados Unidos. Só com a pandemia e também com as empresas grandes serem muito pão duro em termos de viagens para os funcionários, eles não voltaram para fazer isso presencial e continuam para ser online. Ok, é uma pena. Mas estamos encontrando, mesmo assim, uma vez por ano. E também tenho um encontro mensal com uma pessoa da PWG para trocar as novidades. Então, na Open Printing, nós estamos também tornando esses padrões para software em Linux, para o Linux cumprir estes padrões. Ok, muito importante, sim. Sim, sim. E uma parte é o CAPS, que o Michael Sweet está fazendo, e outra parte é o CAPS Filters, e eu não estou fazendo este tudo de programação eu mesmo. Para isso pois eu não estou facilmente achando voluntários. Sim, eu não é uma área que seja muito atrativa. É muito atrativa. É por isso que precisei uma vez muito trabalhar muito na parte da comunidade, na parte da divulgação, todo o tempo. E desde 2008 estou participando todos os anos no Google Summer of Code como organização e tenho, especialmente desde 2015, quando tenho um colega na Índia que está procurando nas universidades lá na Índia, por todos os anos, mais ou menos 5 ou 6 contribuidores no Google Summer of Code, fazendo vários projetos. Ok. Eles também trabalham na implementação dos padrões da PWG. Neste ano até tenho 11 contribuidores. Ok, Para o Open Trading. É a Gnome, que é projeto muito maior, é muito mais atrativo. Tem só 8. Boa. Não, mas é bom, não só porque, apesar da impressão não ser uma coisa que seja apelativo assim à primeira vista, mas continua a ser importante e necessário. E continua a ser também possível fazer coisas interessantes também, porque se calhar um designer conseguiria explicar melhor as coisas interessantes que se consegue fazer com papel e com impressão, mas há coisas muito bonitas que se conseguem fazer e as pessoas continuam a ter um grande amor por ter coisas escritas em papel. Os livros continuam a vender imenso. Tem bastante pessoas que preferem ler em papel. É. Tem também as autoridades que ainda precisam muitas vezes papel assinado. Então tem que imprimir o papel para assinar. E esta coisa, então, a impressão ainda é muito importante. É sistema operacional que não funciona a impressão, não presta muito. Curiosamente é uma das coisas que no Ubuntu Touch, de tempos a tempos, procuramos colocar a funcionar com o Cups. Tentámos com o 16.04, com o Ubuntu 16.04 Chineo, e agora com o recurso a Snaps, acho que vamos assegurar isso também com o Focal e espero que com o Noble dentro de alguns meses, talvez até ao fim do ano. Pode repetir isso? Não, eu entendi tudo. Eu estava a dizer que no Ubuntu Touch o suporte para impressora é uma das coisas que os utilizadores pedem. Sim, o Ubuntu Touch é o sistema operacional para celulares e aparelhos móveis em geral. Uma coisa importante que eles conseguiram recentemente é implementar o Snap nele, colocar o Alfredo conseguiu colocar o SnapD nele e experimentou o SnapDocApps. Eu encontrei o Alfredo na FOSDEM, onde ele contou isso, e também logo depois eu procurei na internet e eu pedi ao Alfredo de escrever pouco para o meu blog e para os Open Printing News. Uhum. Ele não fez. Eu então, quando chegou a hora para escrever o próximo episódio dos News, eu procurei na internet e achei informação sobre isso, até vídeo, pois ele faz tipo de office hours, vídeo todo mês. Acho que até uma live. De duas em duas semanas. Às vezes, houve uma altura em que era de mês a mês, agora é de duas em duas semanas. Um sábado. Foi o sábado passado, há de ser agora daqui a dois sábados. Achei um episódio disso que tem falado onde o Alfredo falou sobre o CAPS, que fez o CAPS funcionar, então eu respondi também numa discussão no Ubuntu Discourse dele, mas não recebi resposta dele lá. Ah. E escrevi sobre isso também no News. Então eu sei que ele está utilizando o SnapDocApps. Isso é uma boa, sabendo como o SnapDocApps é utilizado. Pois também coloquei muito trabalho nele. E não foi só empacotar um aplicativo como na maioria dos NETs, que, por exemplo, os NETcrafters fazem, ou os meus colegas no desktop team. Eu tive que várias vezes conversar com os desenvolvedores dos NETD para fazer mudanças nos NETD para suportar o CAPS. Pois, porque... E com isso pegou, como isso precisei 5 anos até o CAPS funcionar perfeitamente dentro de um snap. É, porque até o suporte para debug. Em 6 meses, quando tinha a reunião interna, o tão chamado Sprint, Engineering Sprint, a canônica, eu encontrei com os desenvolvedores do SNAP pessoalmente. Eu sempre tive que encontrar com eles e dizer isso preciso. E, sim. E no fim eu consegui, depois de 5 anos. É importante ter, e fiz muita experiência com SNAP, especialmente com SNAP-A, aplicativos de sistema. E por isso também eu fui a pessoa que criou o Daemon SnapPass Workshop. Ótimo. E já vamos falar um bocadinho mais disso. Virando agora um bocadinho para os snaps, pelos vistos tens muito interesse e gostas de snaps, estou correto? Sim, eu acho que é uma ideia muito boa, pois isso dá a facilidade para o usuário de instalar aplicativos como num smartphone. Você sabe, no celular tem o App Store, Google Play Store, e lá tem aplicativos que não foram todos empacotados pela Apple ou pela Google, mas foram empacotados por terceiros. E isso precisa de um certo conceito de segurança. Sandboxed packaging. Exatamente. Encapsulado. O sucesso do Linux. Começou o Snap, você deve saber, pois você está envolvido no Ubuntu Touch. Fez o Snap quando abandonou o Ubuntu Touch, utilizou a experiência do Ubuntu Touch, do sistema de empacotamento Click, para criar o Snap, começando para IoT, Internet of Things. Com o tempo, muitos aplicativos desktop foram snapeados. Eles desenvolveram primeiro os dispositivos para snapear aplicativos desktop. E depois chegou o Ubuntu Core Desktop, que está em desenvolvimento agora, que tem tudo em Snap, como Ubuntu Core, já o kernel, o sistema boot e o sistema operacional base foram todos Snaps. Agora, para o Ubuntu Core Desktop, eles adicionaram um Snap do ambiente desktop, Wayland e GNOME, dentro de um Snap. Fizeram uma distro desktop. Tem que ter muito mais integrações para garantir que todas as aplicações conseguem fazer aquelas coisas doidas que elas fazem, não só esta. A comunicação com o Dbus, que deve ter sido necessária também para o CUPS, mas outras coisas que os desenvolvedores de aplicações gostam muito de fazer de formas invulgares e que nem sempre estão normalizadas com normas como as dos Free Desktop, e então é um. Deve ser bastante difícil conseguir garantir que tudo isso funciona. Tem muitas interfaces que têm que ser feitas direito. Uma vez, um aplicativo desktop precisa muitas bibliotecas com os elementos do ambiente gráfico. E também muitos recursos como ícones e estas coisas. E se normalmente num pacote Snap, num pacote encapsulado, você inclui todas as dependências. Mas se você fizer isso como um aplicativo desktop, eles seriam enormes e então você tem Você não consegue, mesmo com muito, muito disco, você não consegue pois, torna-se fazer um prático, disco assim. Então, eles desenvolveram os snaps, tão chamados content provider, para cada, para Gnome, para KDE, e para as várias versões, com cada Ubuntu LTS, aparece um novo Snap Content Provider de Gnome e um novo Snap Content Provider de KDE, com estas bibliotecas e recursos. E se você instalar um Snap como um aplicativo desktop, o Content Provider preciso para este aplicativo desktop é automaticamente instalado. É. Mas talvez ainda sejam precisos mais alguns para além do KDE e do GNOME, que são os dois grandes ambientes operacionais de desktop. Mas se calhar preciso de mais algumas coisas, porque ainda há muitos casos em que os snaps são um pouco gordos, têm lá muita coisa ainda. Portanto, poderá haver ainda mais alguns casos em que é necessário. Eu sei que por exemplo, se calhar para um caso como o das aplicações feitas com Node, talvez, não sei se não há também um content snap para Node? Para Node, acho que eu pelo menos não conheço que tem para isso um content. Mas se calhar era interessante ter o Node, mesmo que depois obviamente não possa ter lá as dependências todas, porque se não tinha de ter o NPM inteiro lá. Mas se faltar, se ainda não tem, não é problema para alguém de snapear isso, que de fazer um content snap para nós. Há boa documentação a ensinar a fazer aplicações com o Node também e a snapear essas aplicações. Foi dos primeiros documentos que eu me lembro de que a Canonical fez. Foi logo um sobre Node. Portanto, se tiverem dúvidas, vão ver. Também há qualquer coisa para Flutter, tenho ideia, não é? Ah, sim. Ah, para Flutter. Tem aplicativos Flutter que são snapeados. Mas eu não sei se tem também um Content Provider Snap para Flutter, ou sim, se eles realmente trazem todas as bibliotecas de Flutter. Eu também não sei se estas bibliotecas são tão grandes como KDE Gnome do Flutter. Mas Flutter é muito utilizado, especialmente no Ubuntu, no desktop team. Temos sim, umas pessoas, pelo menos duas pessoas, cuja função é desenvolvimento de aplicativos desktop de sistema em Flutter. Eles desenvolveram o ambiente gráfico para o Snap Store, sim, o programa muito para achar e instalar aplicativos, e o Firmware Manager, sim, para achar novos firmwares para o seu computador. Uhum. Sim, sim, que foi introduzido no 2310. Sim. Estes, tem um outro também, mas eles estão desenvolvendo esses aplicativos. E também os aplicativos Chromium, Thunderbird e Firefox, eles todos vêm como Snap. Sim. E por menos o Chromium, a snapeação do Chromium e do Thunderbird são feitos no nosso desktop team, na Canonical. O Mozilla é uma colaboração, o Firefox, não Mozilla, Firefox é uma colaboração de Canonical com a Mozilla. E como isso é mais feito pela Mozilla, mas com muita ajuda do desktop team da Canonical. Tem também uma pessoa que cuida disso. E a Mozilla, eles quiseram que o Firefox vem como Snap e não como pacote Debian. Para o Firefox, pois o Firefox tem muitas atualizações, sim, especialmente também atualizações de segurança, mas também atualizações para seguir o desenvolvimento da internet. Uhum. E por isso, eles querem que se pode facilmente atualizar o Firefox depois do lançamento da distribuição, que é um problema com pacotes Debian. É. E por isso eles insistiram de isso vir como Snap. Então isso foi o primeiro Snap na distribuição padrão da Ubuntu, no 22.04, LTS. E ainda nós não tivemos tanta experiência com otimizar os snaps. Recebemos muitas reclamações que isso é lento e precisa muito espaço. E foram feitos muitas correções e otimizações depois. E no Ubuntu blog tinha 4 artigos do nosso Product Manager, Oliver muito Smith. Muito detalhados, muito bem escritos, que eu gostei bastante. E eu acho que, nos últimos anos, esta reação do Canonical e da equipa de desktop, em colaboração com a Mozilla, foi uma das coisas melhores da Canonical, foi esta reação. A Canonical, sobre esta pressão, que infelizmente teve que acontecer, porque de facto a performance do browser não estava, não era adequada às expectativas dos utilizadores, e esta reação franca e intensa, na minha opinião, foi das melhores coisas que a Canonical fez nos últimos anos. Eu gostei muito do que o Oliver fez. Eu estou também nos meus workshops, na parte do links, nos slides, também recomendando ler estes artigos para saber como a otimização do Snap funciona. Pois lá é descrito o que foi otimizado e consertado neste Snap. E isso é uma coisa importante que uma pessoa snapeando aplicativos desktop tem que saber. Também concordo, porque ainda há arestas por limar, é óbvio que há nos snaps, mas eu vejo que muitas das críticas que as pessoas fazem dos snaps não é um problema do formato em si, ou do snapd, é mais um problema de falta de ou de manutenção por parte do packager, ou falta de conhecimento para o empacotar melhor. Uma das coisas mais típicas é escolherem um algoritmo errado ou não escolherem um algoritmo certo para a compressão do pacote Snap, sim, e que no sim, desktop isso tem um enorme impacto. Pode não ter um impacto tão importante em servidores e em aplicações IoT, pelo menos em algumas, mas no desktop, como é muito visual, o impacto é muito maior. Sim, esses aplicativos são muito maiores do que os aplicativos do sistema, então tem muito mais efeito quando se faz uma compressão boa. E também isso não é uma coisa importante para o disco e a velocidade. A coisa também, o Snap é uma imagem fixa da immutable do aplicativo. E esta imagem não é descomprimida quando ela está montada. Então, uma boa compressão dá, por isso também, bom efeito também para quando está rodando. Se tiverem interesse em saber como é isso, é importante compreender como é que funciona o SquashFS. Não vamos ter tempo para explicar isto hoje, mas se tiverem interesse em compreender como funcionam os snaps, compreender como funciona o Squash FS, que é o formato de ficheiros, formato de sistema de ficheiros utilizado no Snaps, eu acho que é um bom ponto para começar em compreender os fundamentos dos Snaps. Uma coisa é o Squash FS. Pega, monta uma imagem que pode ser comprimida, não precisa ser descomprimida no sistema de arquivos. E pois também uma outra coisa, um dispositivo de storage, de armazenamento de dados, sempre é mais lento do que o processamento, especialmente se for disco rígido até mais. Sim. O desempacotamento pelo processador do computador. Sim. Então, no final das contas, o Snap é mais rápido que utiliza-se empacotamento mais forte, mais efetivo. Tenho aqui duas perguntas. Uma, em que estado é que está o Ubuntu Core Desktop? E se achas que vamos consegui-lo ter já na próxima release? O Ubuntu Core Desktop, nós no momento não temos uma data prevista do lançamento. Está em desenvolvimento e está já funcionando bem. A pessoa que está liderando o desenvolvimento do Ubuntu Core Desktop, o Ken Van Dyne, ele está utilizando no laptop do dia a dia o Ubuntu Core Desktop. Ok, isso é sempre bom. Funciona tudo bem, inclusive a impressão. Exatamente, é isso mesmo. Mas ele tem também uma impressora driverless, pois quando ele precisava de uma nova impressora, Ele já me perguntou o que comprar e eu recomendei a minha para ele. Ele tem a mesma impressora que eu. Então, quando me perguntarem, já sei a quem é que eu digo para irem perguntar. Ok. Outra pergunta que eu tenho para ti antes de acabarmos, que estamos a chegar ao nosso limite de tempo, é o que é que vês como ser o próximo, a grande melhoria que tu gostarias de ver nos Snaps? A próxima grande melhoria? Que eu quero ver nos Snaps, no sistema de Snap. Sim. Ah, só no sistema de Snap. Uma coisa temos que ver, agora tenho que pensar, pois tem umas coisas que o pessoal está reclamando no Snap. O Snap é um formato muito sofisticado. Por exemplo, o Snap funciona como para empacotar aplicativos desktop. E também funciona para empacotar todas as outras coisas, aplicativos do sistema, kernel e tudo. Então se pode construir uma distribuição totalmente Snap. Sim. Que nós estamos fazendo. Mas eu gostaria também que o Snap fica mais utilizado em outras distribuições. Ah, ok. E para fazer isso, nós já fizemos um bom passo, pois temos uma pessoa na Canonical que se ocupa com isso. Sim, sim, sim. No sim, time sim. do SnapD. E ele se chama Sigmund, mas sim. Eu não consigo pronunciar o sobrenome dele. Eu também não. Simplesmente procuro na Open Printing no meu no Ubuntu Summit 2022 o meu painel sobre Snap. Onde tive, lá esta pessoa está junto comigo no painel. Isso foi um painel de quantas pessoas? Acho que sete pessoas. Ainda não muitas, sim. Sim, sim. E não sei se você mencionou isso no seu primeiro podcast depois do Summit. Você Me Sim. mencionou muito bem, mas não sei se você mencionou, não me lembro se você não lembro se mencionei nesse. Não me lembro se mencionei nesse esse workshop. É provável que essa mesa redonda, mas tenho certeza que já mencionei depois várias vezes aqui e em outros sítios também. Porque há dois vídeos que eu gosto muito de recomendar. Um é do Martin Wimpress na UbuCon Europe 2019, a explicar qual foi o percurso do empacotamento de software e da distribuição de software desde o tempo das cassetes até onde estamos agora e quais são os motivos pelos quais a Canonical está a apostar nos Synapse. E está muito bem explicado. Boa. Você deve me mandar um link. Isso é uma, okay. Isso é uma boa. É um vídeo muito bom. E o outro que eu gosto, porque tem muitas explicações adicionais sobre detalhes e sobre escolhas feitas por quem as fez. E é precisamente esse teu painel que tu lideraste na Ubuntu Summit 2021. 2022. Foi em 2021, não tinha o Ubuntu Summit. Ok, então enganei-me. Foi da pandemia. Pronto, exato, é isso. Foi 2022, tens razão. São dois vídeos que eu acho que são documentos de referência para explicar os Synapse e decisões que foram feitas para os Synapse. Então foi bom que eu fiz este painel. Muitas pessoas gostaram. Os Snapcrafters também mencionaram o painel no fim do ano, quando eles fizeram o relatório do fim do ano. Certo. Isso foi o primeiro painel que eu moderei na minha vida. Olha, foi impecável, eu adorei. Vejo e revejo com pelo menos de 6 em 6 meses, portanto, tenho sempre de explicar alguma coisa a alguém e então sei que é uma boa fonte de informação e vou lá ver pelo menos um bocado do painel. Olha, quero agradecer-te porque estamos a chegar ao fim do tempo. Mas para fazer isso, eu tive boa ajuda uma vez. Eu tive uma semana antes, tinha o nosso engineering sprint, então eu uma vez já tive spray encontros com os participantes, okay. E outra vez a rainha de Indabas, a Heather Ellsworth, estava no desktop team e ela sim, sim. Também me deu muitas dicas boas e me ajudou muito. Boa. As conversas com a Heather são sempre muito agradáveis e educativas. Til, quero agradecer-te muito de teres vindo hoje. Nós já chegamos ao fim do tempo que tínhamos hoje. Pergunto-te onde é que as pessoas podem te encontrar e aos projetos para os quais contribuis. Uma vez me encontrar é fácil. Você pode ler todo mês as Open Printing News, onde eu estou também falando sobre todas as conferências e eventos onde eu estou. Então é fácil achar as conferências, achar também as minhas palestras, quando tenho uma palestra aceita, uma das minhas propostas aceitas. Também estou falando nas Open Printing News e quando vai passar a palestra. Então você pode facilmente me achar. Também estou todas conferências, muitas vezes dando workshops, os meus 3 workshops de Snap, onde você pode aprender Snapear, um aplicativo de desktop. Isso é o primeiro. Depois, o segundo é aprender Snapear um daemon, um aplicativo de sistema. E o terceiro é a automatização da atualização dos Snaps. Isso é muito importante. O sistema, os scripts foram criados pela Heather Ellsworth. Eu quase dei o workshop com ela no Ubuntu Summit 2023, uhum. mas ela saiu da Canonical, infelizmente. Ela passou para Thunderbird. Sim. Então eu dei o workshop sozinho lá. E estou aplicando muito, estou aplicando no Open Printing esta funcionalidade. Isso é muito importante. Quando você vê no Snap Store, lá tem muitos snaps que são desatualizados. E no Mastodon eu leio muito que pessoas estão reclamando que tem snaps desatualizados. É. Então é uma coisa muito boa. Os snaps da Canonical, todos usam isso também. Certo, certo. E um dos meus estudantes também fez umas melhoradas nesta coisa. Boa. E depois ele fez também, eu coloquei ele neste ano no Google Summer of Code. Para empacotamento OCI, Docker, uhum. das componentes da Open Printing. É vital, é vital. Ok, mais uma vez, muito obrigado, espero ver-te em breve, o mais tardar em outubro, e até breve então. Então, também muito obrigado por me convidar, e com certeza, em outubro, com certeza eu vou também, talvez dar um workshop, da palestra, o que encaixa no evento. Uhum. E provavelmente este evento vai passar em português. Então okay. Vou dar as minhas contribuições em português. Ótimo, ótimo. Como lá em 2000, eu escrevi o meu primeiro artigo numa revista. Numa revista de Linux, eu escrevi na revista do Linux do Brasil sobre o Linux Tag 2000, este Linux Tag onde eu fui uhum. descoberto, em português. Fantástico, fantástico. E também dei várias palestras no Fórum Internacional Software Livre, no Porto Fiso. Alegre. Sim. Também em português. Então, foi um workshop sobre instalar o CAPS em redes. Este workshop foi como uma lata de sardinha. A sala foi cheia, as pessoas ficaram em pé. Isso foi a sessão mais visitada sobre impressão, pois a maioria das sessões sobre impressões são quase vazias. Lá eu vejo também que impressão não é um tema muito interessante para a maioria das pessoas. Pronto, mais uma vez obrigado e então aos nossos ouvintes, até para a semana. Sim, até à próxima.